Essa pinta gente morgada, ouvindo um sonzinho que ecoa de dentro do som, na pilha, no clima tranquilo, tranquilo em cima da pilha. Por isso, amor, me entenda, não vamos entrar em contenda. Tão tudo no auge do brilho, e claro que o nego nem precisa dizer que o momento me lembra que essa gente não vale a pena. Um bando de crocodilos com média de 70 quilos. Um bando de crocodilos com média de 70 quilos. Mas que se chegue.